as imperfeições. Não pense em ser perfeito, melhor é ser total. Viver tudo aqui e agora. Um pouco de loucura não faz mal a ninguém, só desperta, nos faz ir além. Faz isso.